quem salva é só Jesus. Quem salva é só Jesus. Quem salva é só Jesus. Proclama os pecadores. Quem salva é só Jesus. Os presos algemados no mundo que seduz. Revela a esperança. Quem salva é só Jesus. Quem salva é só Jesus. Quem salva é só Jesus. Revela a esperança. Quem salva é só Jesus. Quem sabe?